direta, saída da El, transição de NER, transponder é 5001 e controle 0935, potência. Aprovado, 360, número 50, sobe da El de NER, transponder 5001 e o controle 119.35.3979. Esse 179, correto, chame quando pronto para o puxa acionamento. A informação é a Índia. Solo Salvador, é o Rio 9641 para autorização 310 Fortaleza. Rio 9641, está pronta a cópia? Belog 6514, está livre o táxi via Alfa e Kilo. Corrijo, Alfa, chame antes da táxi e Kilo, ok? Seguindo pela Alfa, vou chamar antes da Kilo, o Log 6514. Solo é o Rio 9641. 9641, está pronto para cópia 310 Fortaleza? Positivo. Autorizado 310 para Fortaleza pela Ampesulu 19. Após a decolagem da pista 10, curva à esquerda, sai da Momo, transição frote. Transponder é o 5003 e o controle opera em 119.35, contagem. Autorizado nível 310 pela Upper Zulu 19 para Fortaleza, decola da pista 10 com curva esquerda, subida Momo Frote, 5003 no transponder, 119.35 é o controle para o Rio 9641. 9641, correto, chame quando pronto para o push e acionamento. Chamará, obrigado. Mike Tango Lima, é o solo. Repartaremos para uma nova chamada de acionamento. Ok, então chame quando estiver novamente pronto para o puxa acionamento. Tem uma aeronave da Velog que vai ingressar no pátio, ok? Afirmativo, ciente, muito grato. Velog 6514, está livre ingresso via Kilo para o pátio 3, atento ao balizador no pátio. Obrigado, 3597. São 3153, decolado aos 40, chame o controle 119.35. 1935, muito obrigado, 3153. 3153, muito bom dia, cruzando 1500 metros, não se escuta. 153, contato radar, sobe ao 360, vigilante. Gente, pode voar da Elda presente? Pode voar da El? Autorizado. Obrigado. São 3597, chama Recife 1288, alterno 264. 2288-264-3597, boa. Obrigado. Boa. Mike Eco Delta. Prossiga. Entendi quantas milhas você vai voar na 210? É, na magnética 293, vai voar por mais 50 milhas, o Eco Jet Eco. Sente, o Jet Eco. Solo 7, vento Salmo, o Mike Eco Delta. Fez entrando na Praia do Fó, pro de Interlagos, pro Oscar Tanguilo. Tango Charlie, Oscar Tango Kilo, quanto tá ingresso com o Interlagos? Tango Kilo. O TAN 3153 está curvando à direita para evitar formação. Estou a 235, autoriza? Autorizado, 3153. Obrigado. Uno 804, decolado aos 44, chama o controle 119, decimal 35. É 935, bom dia. Foi o 715, bom dia. Alinha e mantenha no 715. Alinha e mantenha no 715. Mike Eco Delta, decolado aos 44, 1935, bom dia. Eco Delta, controle 1935. 0 vigilância, 804. Controle Salvador, é o Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, prossiga. Decolar de Salvador, tá mantendo 110 para Manati. Gente, voa direto a Manati? Manati. Direto a Manati, na minha escuta, Mike Eco Delta. Escuta, Eco Delta. Fez 153, qual sua proa? Acabando de dizer proa 235 para evitar formações. Quantas milhas? Aproximadamente umas 60 milhas. 60 milhas, ciente. Fez 153, chama Centro Recife. 1288, alterna 1264. Dois, oito, oito e? 1264. Obrigado, 288-264. Decolagem, gol no 7, no 5, vento calmo. Decolagem, 7, no 5. Java Tower, Oscar, November 9. passar. Como foi? Salvador Tower, helicopter November 944, Delta Foxtrot. Go ahead. Helicopter November 944, Delta Foxtrot, Aerostar taxi, requesting start. So, so we'll go on the 1-2 on this small liner. 21.9944 Delta Foxtrot. Salvador ground helicopter November 944 Delta Foxtrot. November 944 Delta Foxtrot, stand by for ATC clearance. Just confirm, I'm going to fly 500 feet above ground level. Confirm. Confirm, helicopter 944 Delta Foxtrot. Okay, stand by. 4. 18-8-64, obrigado, bom dia. 4 a bordo, 4-12, é o tema da gente. 7-5, decolou os 4-9, chame controle 1-9, decimal 3-5. 19-3-5, 7-9. Quatro para acionamento e pushback. Autorizado, Rio, chame para o táxi. Chamará táxi. Valeu, total 9911, auxílio da Índia. Pronto para copiar Recife 310. Total, aguarde. Oi, bom dia, Gol 1795. Bom dia, Gol 1795. Sobe para o 380, serviço de vigilância. 380, vigilância, sua frequência com um ruído muito forte de fundo. Sente. Roma do Oscar Tango Kilo, está se aproximando agora da rotatória com o Campa Vista aqui. Tango Kilo, torre 198, decimal 6. 198, decimal 6, obrigado. Slot, ready to copy. Ready, copy, 944 Delta Foxtrot. 44 Delta Foxtrot cleared flight level, correction, cleared 500 feet above ground level, direct to Sierra Bravo, Papa Sierra. After takeoff from runway 17, right turn to Ashe Corridor. Ashe is Alpha X-Ray Echo Hotel Corridor. Squawk code 5, correction, 0271 and departure control frequency 119.35. Read back. 0 vento calmo, TAN 3171. Ali decola, TAN 3179. 30 a chegada a Boston. 130, perfil da Boston, 3604. Squawk 0271, departure frequency 11935. November 44, Delta Foxtrot, that's correct. To start up engines, call again tower at 118.60, QNH now 1016. Just confirm how many souls on board. For start contact, tower 119.60, and 3 cells aboard, helicopter 944 Delta Foxtrot. Okay, 3 cells on board, just a correction, 118.60 to Salvador Tower, okay? 118.60, 944 Delta Foxtrot. That's alright, they have a nice flight. November Delta Foxtrot. Delta Foxtrot. Total 9911, me escuta para cópia. Positivo, prossiga. Total 9911 para Recife, autorizado nível 310 pela Upper Whisky 58. Após a decolagem da pista 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. O transponder é o 5004 e o controle em 119, decimal 35. Quanto é isso? 310 Recife, Upper Whisky 58. Decola a pista 10 com curva à esquerda, Puca, Aracaju. 5004, transponde 0935, pronto para o puxa acionamento. Ok, Ok, aguarde um instantinho, o total 9911, vou checar a posição do Rio, que está no pátio 3, também já solicitou, ok, aguarde. O Rio 9641 é o solo? Prossiga. Confirme, já iniciou o pushback? No momento, iniciando agora. Ok, ciente, chama para o táxi. Chama lá. Então o total 9911 vai coordenar com a equipe de solo, assim que o Rio 9641 tiver iniciado o táxi, liberado a sua retaguarda, está livre o seu... Puxa, chame para o táxi. Chamarei para o táxi, total 9911. Zona 79, decolado aos 5-3, semi controle 19-35. 19-35, reto, bom dia. Controle, a intenção do TAN 3304 é efetuar o RNAVE da 10, ok? Cente 3304, prossegue a descida via Bonf, ajuste no 06 e após a posição Pelô, Serra Vitor 366 para a final. Após Pelô, Serra Vitor 366, ajustado no 06, 3304, descendo via. Silvio. Amador, bom dia, tá 3179, decolou 2200 para o 360. 3179, contato radar, serviço de vigilância. 7. Gol no 715, chama Centro Recife. 1288, alterna 264. 288-264, gol no 715. Checo Delta. Frequência livre, Mike Eco Delta. November 944 Delta Fox clear taxi report on taxiway Papa. Clear taxi, report taxiway Papa, helicopter 944 Delta Fox. Rodor Objet 6709. 6709, aguarde, já está autorizado 340 para Brasília, número 2 para Copa, aguarde. Firmativo, graças. Salve Salvador, Papá Romeu, Romeu, Romeu, Novena. Siga. Acionamento em mais 5 minutos, pátio 3, centro da Índia. Ok, chame quando tiver para iniciar já o acionamento, ok? O Romeu, Romeu, Novena. Fará, Novena. O Oscar Papa Golfo na escuta para cópia? Para o táxi, o Rio 9641, tem 3 a bordo, 2:50, alterna Natal. A livre táxi via Juliette Alfa Charlie ao ponto de espera da 10, ajustado no 016, quando pronto a torre em 183. Perdão, 186 a torre. Tem um voo e um dia, o Rio 9641. E Juliette, Alfa e Charlie, quando pronto, 118-6, torre 9641. Objet 6709, copia? Afirmativo, 6709. 6709, está autorizado para Brasília, nível 340, aerovia Amperzulu 17. Após a decolagem da 10, curva à direita, saída Gole, transição Ofito, e transponder 5014, e o controle opera em 119. Ativo, autorizado conforme nível 340, Brasília, Leste, Pesulu, 7. Decolo da 10, curva direita, após, e da Gole, transição ao Fito. 5-0-4, transponder, 1935, motor de saída, Objet 6709. Reto 6709, chame quando pronto para o push e acionamento. Chama lá. Charlie, 44 Delta Fox, Alabama at 58. Contact the departure control 119.35. 119.35, helicopter 944 Delta Foxtrot. Mike Tango Lima, confirme sua posição aí no PAT 3. É. Tá lá na posição 1, é isso? Setor. Eco do PAT, é isso? Positivo, setor. Posição 2, né? Em frente aqui à infraero terminal de logística. Ok, então aguarde para o pushback e acionamento. Ah, ok, o Mike Tango Lima. O total 9911 está puxando a sua cauda. Após o táxi do mesmo, será autorizado o senhor, ok? Aguarde. Afirmativo, estamos aguardando. Mike Tango Lima. E 9641, vento de zero, correção, vento norte com 2 nós, a linha decola da pista 10. A linha decola pista 10, 9641. Pista, saída Gole, até Gole após direto, transponderão 5020, controle 193. Certo, Oscar Papa Golf, para acionamento táxi decolagem, chamará a torre 1862, QNH é 10016, e qual é o POB do Papa Golf? 03, ok, tem um bom voo e até a próxima. Alterno 264. 288, 264, bom dia, 3179. Bom dia. Controle Alfa Papa Delta. Prossiga. Solicita ideal de descida e retorno a Salvador. Salvador, até 3304. Autoriza voar a Serra Vitor 372 a presente, assim evita formações. 372, autorizado. Alfa, Alfa Delta. Prossiga. Mantenha a proa 230, nessa proa só deve se manter um 40, 040. Entendi, 230 descendo com 40, Alfa, Alfa Delta. 304 autorizado, Serra Vitor 372. Obrigado, né, Serra Vitor 372. Valeu, chame pro táxi. Tata 9911 para o táxi com 4 após a terna Maceió, 2h20 de autonomia. 2h20, Maceió é 4 a bordo, é isso? Positivo. Ok, tá autorizado o táxi via Juliette, Alfa e Charlie até o ponto de espera da cabeceira 10 para decolagem à torre 186, o QNH é 1016. Total 991, tem um bom voo e bom dia. Juliette, Alfa, Charlie 186, ponto de espera da 09919. Correto, agradeço aí pela espera, 9991. Mike Tango Lima, coordene com a equipe de solo assim que o total inicial táxi é a sua cauda. Tá autorizado seu puxa acionamento e para o táxi. Afirmativo, muito grato, Tango Lima. Flight to ground is destination is Porto Seguro. Estimation is 13000. Roger, sir. Controle Salvador, bom dia, Rio 9641. Dia, Rio 9641, sobe ao 310, vigilância radar. 310, vigilância ciente, 9641. Totalmente visual, vai interceptar final, TAN 3304. Com referências, complete final, chame torre 118, decimal 6, 3304. Obrigado pelo seu auxílio, 186, até já já, 3304. O total 9911, ponto, espera, 10, pronto. O total postal 9911, tem condições de aliar e decolar de imediato? Positivo. Até a posição então. Devido a tráfego na final, passando agora o externo. 3663, ciente, 120, aguarde descida. 304, Serra Vitor 372, baixar travado. 04, continue na aproximação, primeiros 90 metros da pista 10 impraticáveis. Pouso autorizado, vento calmo. Autorizado o pouso, pista 10, até 3304. Solo Salvador, Papa Romeu, Romeu Romeu November, para acionamento, parte 3. Solo Salvador, Papa Romeu, Romeu Romeu November. Eia. Gente, cruzou uma centena, vai descer para 2000, vai manter a 230, ó, a Papa Dama. Paulo Salvador, Papá Romeu, Romeu Romeu November. O total 991 não, não visou algum tráfego na final com a Airbus Data? Positivo. Quase passagem do mesmo, autorizado a alinhar e manter. Visto no zero. Faz a passagem, alinhar e manter, 991. Romeu Romeu November está livre acionamento no pátio 3, chame para o táxi. Para o táxi da Weber. Compreendi a mensagem, poderia repetir? Razão de subida, informe. Estamos agora mantendo 2.500 pés. E Andy? 09. De horas em 12 milhas. Com deslocamento noroeste, 727, livrando 090 em subida. Pensa, 3663. Alfa, Alfa, Delta, direita, pura 330, aguarde o último vetor para a final da pista no zero. Direita, 330, teria condições de manter a presente proa por mais 10 milhas, senhor, para perder razão? Autorizado. Autoriza, proa do 363, portanto 3663. Há algum equívoco aí, senhor, que o 363 é da pista 28. Desculpa, eu falei errado, 366. Gente, vou para o 366-3663. Direto 366-3663. Subecida para 2.500 pés, ajuste no zero no meio, reporte na final da RNAV. Sendo 2.500 no zero no meio, informa na final da RNAV, da 3663. E o 9641 chama Centro Recife, frequência 12685, alterna 2545. Centro Recife agora 12685 no 2545, Rio 9641, obrigado. Salvador, muito bom dia, alterna 3859, cruzando 160 para 130. Então 3859, sem identificação, desde a restrita ao nível 120, na chegada a ponte. Recito 120, chegada a bombe.